Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Gira som. que vive dentro de mim e que chora um secreto amor, como a cor do céu que não tem fim, infinita esta dor. Vivo no outro lado da luz, no profundo imenso do vazio. Só a sombra me conduz nos destroços de um navio. Melodia do silêncio, dá-me a chave para te cantar. Traz o céu ao meu segredo e acordes para me libertar das amarras do fundo do mar. Sopra o vento e a coragem de ser, de mostrar o que o silêncio escondeu. Se o teu nome canta sem eu querer, que culpa tenho eu? Vivo no outro lado da luz, no profundo imenso do vazio. Curvados, felizes, sozinhos, vão aos parzinhos, seguem no mundo, segundo a segundo, descobrem carinhos. De par em par, chegam pela rua, fazem dela sua e passam de par em par. Abrem-se as janelas, muitas sentinelas ficam a ver passar. E enchem a avenida, levam tudo de vencida. Para, par, para, par, para ter, para dar. Pertencer, partilhar. os namorados têm sonhos e recados para ouvir, espartilhados, mas risonhos, encantados por existir. E vão em frente como quem caminha e não adivinha o que há para além do presente. São rei e rainha, são por vezes dois reis de gente, reis, contos de fadas, namorados de mãos dadas. Para, par, para, par, para ter, para dar, para, par, para, par. Par e passo, mão na mão. A vida é par ou ímpar, e então não param tão a par. Querem dizer que não é cedo para viver. O tempo é pouco e vai correr. Um par deixar razão de ser. Vão par. Fico ao rubro com os preços, dou-lhes golpes. fim. Tiro liras dos avessos, duas coroas, um festinho, um escudo. Tenho um escudo à minha frente. Um escudo contra as espadas do presente. É tudo um escudo à minha frente. Canal 2 dá-lhe a melhor música. Voyage, voyage. Loin de la nuit et le jour. Dans un kit qui est même la marée. Canal 2. Thank you. vezes sem ti. Thank you. Thank you.

festa da freguesia. Eras a mulher mais linda, eras tudo o que eu queria. Convidei-te para dançar e disse que te amava, mas fizemos mais do que isso enquanto a banda tocava. Tu deste comigo em doido, nunca mais eu te falei, até que um certo dia numa rua te encontrei. Foi então que percebi, alguma coisa mudou, a barriga que cresceu. A boa vida acabou, estou grávida, estou grávida. Disse-me ela então assim, estás grávida, estás grávida. Ai Jesus, o que vai ser de mim? Estou grávida, estou grávida. Disse-me ela então assim, estás grávida, estás grávida. Ai Jesus, o que vai ser de mim? Festa da freguesia, eras a mulher mais linda, eras tudo o que eu queria. Convidei-te para dançar e disse que te amava, mas fizemos mais do que isso enquanto a banda tocava. Tu deste comigo em doido, nunca mais eu te falei, até que um certo dia numa rua te encontrei. Foi então que percebi, alguma coisa mudou, a barriga que cresceu. A boa vida acabou, estou grávida, disse-me ela então assim, estás grávida, ai Jesus, o que vai ser de mim? Estou grávida, disse-me ela então assim, estás grávida, ai Jesus, o que vai ser de mim? Thank you.